sol de Ipanema. Lembro teu olhar e o meu, dádiva serena. Nós e aquele azul do céu, num dia de Atenas, e o nosso amor sendo a natureza. Igual a beleza da lua de Marajó. É linda a natureza da lua de Marajó. Em nós a beleza da lua de Marajó. Nós e a natureza. E meu pensamento caminhava pelo tempo, desse tempo que estava frio. Como um barco livre navegando, meu corpo, pois meu corpo foi teu rio. E meu pensamento caminhava pelo tempo, desse tempo que estava frio. Natureza em paz.